foro. Aí, ó, mora de foro. Eu é foro. Aí, ó, mora de foro. Eu é foro. Wagabe Mariange foro, wasi tijebio gero, iwe foro.